Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aquele jantão do Jovem Nerd, eu adoro fazer brainstorms! Aqui é Blue Hand e... Fudeu, acabou o mundo mesmo. Se o Blue Hand não sabe mais, acabou mesmo. Aqui é o Atila e eu já coloquei o meu chapeuzinho de papel alumínio pra proteger minhas ondas mentais. Aqui é o André e vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? É transtorno obsessivo. Aqui é o Fabiabu e eu tô calminho. Aqui é o Azaghal e eu sou um cara muito raivoso. Muito bem, nerds! Estamos aqui com nossos cientistas de Nerdcast para falar sobre distúrbios que alteram o estado psicológico e controlam o comportamento do paciente. A gente vai falar de vários distúrbios e doenças que fazem a sua cabeça mudar, cara. Coisas de zumbi, rapaz. E até explodir, né? Até explodir. Dia, exatamente. Então vamos explorar a mente humana depois de ver. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez em Canelada da Nerdcast. Vamos. E Azaghal está chegando dia 21 de dezembro de 2012. É com muita empolgação que eu digo que eu vou sobreviver, Azaghal. É verdade. Porque a Nerd Store está lançando o protocolo Blue Hand Zombie! Exatamente. Depois de lançar o protocolo alienígena, agora é a vez da ameaça contra os mortos e os vivos. Porra, cara, muito bom, muito bom. Agora, o protocolo Blue Hand Zombies por abufobia, que é uma máquina... Exatamente, está aí escrevendo que se não houvesse amanhã, e talvez não haja. E talvez não haja, exatamente. Temos também as ilustrações fodásticas do nosso querido Márcio Alicastro. O trabalho de design, diagramação, do André Carvalho. Que é a mesma equipe do último livro, ou seja, a mesma identidade. Tudo e certo? Exatamente, a revisão de Jair Barbosa. Vamos ver se dessa vez vai, hein? Livro de 272 páginas de informações cruciais para a sua sobrevivência. Esse livro tem até infográfico. E cara, infográficos. Aonde cara... você encontra um infográfico pra se prevenir contra uma ameaça morta-viva. Exato, você tem que saber quais são os lugares, melhores lugares pra você montar o seu bunker, pra você montar o seu posto de sobrevivência, tomar cuidado com outras realidades que pouca gente explora. As milícias, Azaghal, as milícias! É verdade. É por isso que o subtítulo do livro é o seu guia definitivo contra a ameaça dos mortos e dos vivos. Exato. Então vai lá na Nestor agora, pré-venda para o dia 5 de dezembro. Preste atenção nas datas de entrega para você, já garantindo o seu presente de Natal. Isso. O protocolo tem um hot site também, Azaghal, se as pessoas quiserem ler um trechinho, ver imagens e tudo. E não podemos deixar de falar da camisa Capitalismo, Azaghal, que também é um lançamento da Nestor. Exatamente, aproveitando a onda do momento, já que a frase agradou. Você agora pode vestir a camisa do capitalismo. Você pode vestir a camisa negra do capitalismo. Exato. Bem escrito. Gente que critica o capitalismo, mas coloca a senha no Wi-Fi. Ei, que beleza. Tudo isso lá na nestor.com.br. Já vai garantir seus presentes de Natal, seu nerd. Agora nós temos uma notícia concernente ao Nerdcast. Isso, exatamente. A notícia que muda tudo, mas não muda nada. Cara, que essa melhor definição. A melhor definição, cara. Muito bom. Muda tudo por quê? Porque agora nós podemos ter vida. Oh, finalmente. E não muda nada por quê? Porque continua tudo como estava pra vocês, né? Exatamente. O que você está querendo dizer é o seguinte. A edição do Nerdcast está sendo terceirizada, Azaghal. É verdade. Marco Gomes vai soltar rojões nesse momento. Ah, ele que sempre deu pilha, né? Então. Mas sim, agora nós temos um editor. Assim como nós temos o Gaveta nos vídeos. Exato. A agora nós temos o Radiofobia, o Léo do Radiofobia, agora é o editor. Por razões contratuais, nós temos que dizer que a Radiofobia Podcast e Multimídia está prestando um serviço para o Jovem Nerd. Sem vínculos empregativos. Sem vínculos empregativos, exatamente. Mas ele... Aí vai começar aquela galera. Ai, meu Deus, mudou tudo, vai virar Radiofobia, vai ter Djalma Jorge. Calma, sabe por quê? Esse seu mimimi, esse seu piti, esse seu ataque de pelanca, esse seu fuleco... Fuleco, essa é boa palavra. Isso nova. Tudo não cabe, porque o Léo já editou 10 Nerdcasts e ninguém percebeu. Esse é o 11º, aliás. Exatamente, esse é o 11º. Você já ouviu 10 Nerdcasts editados pelo Radiofobia Podcast e Multimídia e você achou ótimo, elogiou, falou que é maravilhoso, que o Nerdcast é o melhor podcast do mundo. Toma essa na cara. Pegadinha, pegadinha de balança. Você acha que a gente ia anunciar e deixar o mimimi, vocês procurarem defeito? Já não acha. Agora vai ter gente falando assim, mas eu já sabia. Tá? Já sabia. Agora não adianta saber mais nada. Não adianta saber, exatamente. E, na verdade, eu falei que não muda nada, mas muda. Porque desde que o Léo, através da Radiofobia Podcast e Multimídia, assumiu a edição do Nerdcast... E vejam bem, a edição não é ele estar sozinho editando. Nós estamos supervisionando, sim, fazemos revisões em tudo. Sim. Assim como nós fazemos com o nosso querido Gaveta. Sim. Mas desde que ele assumiu isso, vocês perceberam que o Nerdcast não atrasa mais? Ah, garoto! Sai agora na madruga, no meio da madruga, no início da madruga. É por causa disso, né? E além, olha outra vantagem fantástica. Todos os anos, nós tiramos um recesso de fim de ano, que todo mundo merece algum descanso e tal. Isso. Mas o Léo não quer descansar. Não, ele falou, eu tô bem. E, por conta disso, esse ano, o Nerdcast é non-stop. Non-stop, Azaghal! Excelente! Não vai ter parada, cara. Não vai parar. Não. Exato, vai direto. Natal, Ano Novo, Carnaval, vai embora, Copa do Mundo, vai direto. Exatamente. Pra que férias, Léo? Tá começando agora, tem que mostrar a cerveja. Exatamente, exatamente. Muito bem, bem-vindo, Léo Lopes, da família Jovem Nerd! Um aviso, uma convocação de Nerd Power, assim, por assim dizer. Uhum. Nós queremos ganhar. Entenda bem, nós não queremos concorrer, nós queremos ganhar. Sim, todos que estão concorrendo querem ganhar. Exato. O prêmio Ângelo Agostini. Você pergunta, é what? What? É um prêmio de HQ que o Abu falou pra gente que rola. Diz ele que é o prêmio mais importante do país nas HQs. É tão importante que eu nunca ouvi falar. Mas eu não tô enfiado no mundo dos HQs pra saber. Tá certo, beleza. Mas pra nós é muito importante ganhar prêmios, porque eles são como badges da vida real. Caralho, você tá muito bom, você tá muito descritivo, né, cara? Tá muito bom. Eu sou um cara que sou assertivo. Tá sucinto. Então nós queremos ganhar a categoria de melhor desenhista. Aham, uh-huh, para Harold Stricker. Exatamente. Melhor roteirista. E aí a máscara cai, porque Fábio Abu quer concorrer com o nome dele. Ah, cara. Ele acha que ia ser estranho receber troféu com um pseudônimo. E, claro, com melhor publicação por independência ou mortos. Muito bom. Então, mas o site do prêmio Ângelo Agostini é tosco. Você tem que entrar lá, tem uma cédula de votação, é assim que chama mesmo. Uh-huh. E aí você tem as categorias, melhor desenhista, melhor roteirista. Você escreve mesmo. E aí você vai escrever, porque exatamente. Porque não tem uns pré-candidatos. Não, porque definidos. Você pode indicar, tem categorias de independentes, então eles não teriam realmente como catalogar, né, tudo. Ah, então você aproveita e vota. Tem todos os outros. Sim, né? Claro. Mas nas categorias que nós estamos mandando, você... Então, é simples. Você vai no post do Nerdcast que tem o link pro prêmio, uh-huh, e aí tem como escreve o nome do Harold. Então, olha lá. Melhor desenhista, Harold Stricker. É, tem que se escrever corretamente, beleza. Melhor roteirista, Fábio Yabu. Certo. Não botem a bufobia pra trollar o cara, Fábio Yabu. E melhor publicação, é claro, Independência ou Mortos. Então, vamos votar todos, rapaz! O time do Pedro! É, nós queremos ver agora o Nerd Power em ação. Esse ano a gente não molou ninguém com votação, a gente tem pegado leve, então tá na hora de vocês votarem. Já sabe qual é o esquema, mamãe, papai, namorada, primo, amante, todo mundo votando enlouquecidamente, que a gente tem que levar. Muito bom! E se vocês não quiserem ver o recado dos últimos, você quer ter que pular para... Para onde, Léo? Pula pra 21 minutos e pouco, eu não lembro. Viu? Manda o Snake Roboto trazer um pouco d'água pra mim, eu tô com sede. Azaghal? Ele que bota aí a vozinha nova agora, fazer as piadinhas e tudo. Mas então, vamos lá. Último Nerdcast, último e-mail. 6 pessoas não entenderam a piada da Fonsolano Solano sobre Jake Gyllenhaal, o vocalista da banda 30 Seconds to Mars. É porque ele confundiu, né? Ele confundiu com aquele cara, o Jared Leto, né? Que fez aquele filme do Senhor das Armas, né? Isso. Que era o irmão do Nicolas Cage, e esse cara é o vocalista da banda. É isso aí. Exato. Vocês nerds reclamaram do filme Tekken não ter sido citado. Tekken e 1000 outros filmes que não dá pra falar tudo, né? Tá ótimo. Também merece citar Tekken. Não merece porra nenhuma. Encontro dos Skynerds em São Paulo. Galera que tá querendo ver, obviamente, o tema é o Hobbit. Todo mundo querendo ver o Hobbit. Ah, não. Tem um que é o Game Day. Encontro São Paulo. Sky Bar. Aquecimento para o Hobbit. Vão tomar hidromel, será? Encontro em Goiânia ou Goiás. Ou Go. Encontro Skynerd Go. Go. Game Day. E fotos do encontro Skynerd Distrito Federal Level 2. Ainda estão no Level 2, porra? Já estão um tempo no Level 2. Temos posts de Cozinha dos Nerds. Olha aí. O Gort Jr. fez o frango à moda do condado. E o pai do Rodrigo Dias... fez um coelho à moda do condado. E hoje, inclusive, logo mais, ou já tem, ou já tá, ou já não sei o quê. E a maravilhosa Cozinha de Jack, com mais um novo episódio aí no Jovem Nerd no YouTube. Vídeos enviados vários. Entre eles, destaca o trailer de fã de Tetris, o filme. Excelente, que eu tô tentando dar uma explicação pro Tetris. E vários outros vídeos sobre filmes e de games, etc. Não mandaram um vídeo, mas mandaram um link pra versão pornô do Super Mario. Oh, caraca, cara, não. Acho válido. É com aquele gordo escroto. Ah, não. Ah. Eu não falei que ele era o Super Mario, cara. É, ele mesmo. Arte dos fãs. Nerdcast 337 por Bruno Jacob. Nerd Office S03, episódio 44 por Fernandes. Azaghal Anão, Azaghal Barba Ruiva por Jonas Kuhn. Seguindo o protocolo por Rafael Neves. Ficou bem engraçado. Temos também o protocolo Blue Hand Social. O cara fez a capa do protocolo, ficou muito bom. Protocolo pro Rede Social, seu guia definitivo contra a ameaça comportamental. Muito bom. Excelente. Tem o Van Damme Ken. Van Damme com o cabelo do Ken, é muito bizarro. Por Fábio Takehara, pela Junetcast 338, pela Mariana França, o Braguinha, pelo Carlos Hayashi. Excelente. Bye-bye. Destruíram meu sonho. Fuderam com a minha infância. Assassin's Creed Brasil, pelo Rodrigo Idalino. Ficou muito foda. Como sempre, a galera manda muito bem essas artes. Espero que vocês mandem canetas Montegrapa. Montegrapa, exatamente. Buscando Tesouro Muito Esquecido, por Rafael Saldi. A camiseta Azagovski, por Guilherme Loureiro. Esse cara tweetou essa camiseta algumas vezes. Ela não ficou tão foda assim. Né? Ficou okay. Não vamos vender essa camiseta. Viva Las Crotidó. A frase é boa. Rafael Pereira de Oliveira mandou o Mário por Brian De Palma e o Mário por Francis Focopó. Jovem Nerd Azaghal pela Mariana Medeiros Miguel. Vaquinha do Azaghal por Rafael Neves Michel. E o Saci Pererê Assassino, puta merda. Por Jean Henrique Soares, obrigado pelas artes dos fãs. Mas já que botaram aqui a vaquinha do Azaghal, foi confirmado essa semana que tanto o De Niro quanto o Pacino e o Joe Pesci vão fazer aquele filme The Irishman. Então, eles estão prometendo há anos. Mas não, isso. Foi confirmado. Confirmado, com o Scorsese. Com o Scorsese dirigindo. Então, pô, tá tudo certo, não precisa mais fazer vaquinha. Tudo certo. E já que nós estamos nas artes dos fãs, vale lembrar que ainda está rolando o concurso cultural Batman Montegrappa. Sim! Aonde você, profissional de arte dos fãs, pode profissional de arte dos ganhar um kit Batman. Muito eu bom. Vi hoje, o preço custa pra lá de $5,000, pra vocês terem uma ideia. Você viu o preço do kit? Sim, vi. Ui, eu nem tinha visto. Basta você fazer uma arte conceitual da futura caneta do Superman ou da futura caneta da Mulher Maravilha ou das duas, não tem limite, você pode mandar quantas artes conceituais você quiser. A melhor vai ser escolhida pelo Giuseppe. Giuseppe! E vai ganhar um kit da caneta. Caso a parada seja inacreditavelmente foda e o Giuseppe fique realmente impressionado, eles podem vir a produzir, a Montegrappa pode vir a fazer a sua caneta. Muito e bom. Ela vai acertar com você contratualmente, vai estar tudo certo. Então você clica aí no link do post para saber mais e participe. Até o dia 15 de dezembro nós aceitamos artes. Não se esqueça que tem que ser imagem. Tem gente fazendo vídeo de música. Não mandem vídeos. O vídeo não vai ser julgado. São as imagens. Se você fez a parada em 3D e tal, você tira um screenshot e manda. Beleza? Ou você manda renderizar seu screenshot. Isso aí. Mas não vale. Leia o regulamento. Sem vídeo. Contos Kainés, catálogo literário pelo Weber Dantas atualizadíssimo. Mais um monte de contos aqui. Deu uma churreada, hein? A gente parou de falar os nomes. nomes. Então, por causa disso, quem continua mandando vai ser citado. Boa! O Conto das Cisões, por Luiz Castro. Eternidade S.A., parte 3, O Primeiro Cliente, por Daniel Ross. Olha, nosso querido amigo. Eu interessei pelo título. Eternidade S.A., O Primeiro Cliente. Vou ler. Contos da Revolução, Introdução, por Matheus Mitre. Um Momentâneo Lapso de Razão. Olha que interessante. Um cara louco que tem um momentâneo lapso de razão. Pode ser. Falamos isso nesse Nerdcast, inclusive. Ou uma mulher. Exato. Ai, que machismo. Por Norodion. O Guerreiro de uma Arma Só, por Maicon Gonçalves. Máquina da Aventura, por Humberto Tramujos. E o Grotesco, parte 1, pelo Daniel Braga de Lima. Muito bom. Contos Skynet, publiquem seus contos lá e façam parte do catálogo de aberturas. Está muito bom. Primeiro e-mail, Vinícius Schiavini. Vinícius Schiavini, nosso querido amigo. What? 28 anos, maluco do multimídia, São Paulo SP. Fala, povo, né? Nerdcast é excelente, como de costume. Só vim acrescentar uma informação. Não só o Uebol fez House of the Dead, como ainda o segundo filme foi produzido. Porém, ao ler o roteiro, o Uebol se recusou a dirigir o filme, que foi dirigido por Michael Hurst. Alguns sites deram notas piores pra continuação e o Uebol deu uma entrevista tirando sarro e dizendo: se fosse comigo, o filme seria melhor. Ah, isso. E isso é um consolo inacreditável. É, porra. Ele chegou a fazer continuações de Alone in the Dark e Blood Rain, duas, aliás. E o próprio já disse que é difícil achar atores que aceitem fazer mais de um filme com ele. Nossa, cara, esse cara é um traste. É um traste. Weldo Gomes, ou Veldo Gomes, vai saber. 20 anos, estudante de engenharia de teleinformática, Fortaleza, Ceará. Olá, nerds. Enquanto escutava o último Nerdcast, lembrei de um post recente do site Did You Know Gaming, onde falava que o filme do Super Mario teve duas versões pornôs, chamada Super Hornio Brothers, que tem o link aí que mandou, cujos direitos autorais foram comprados pela Nintendo. What? Pra bloquear. Olha só, rapaz. Para que os filmes nunca mais fossem lançados novamente. O cara fez um filme pornô do Super Hornio Brothers e a Nintendo comprou. O cara se deu muito bem. O cara se deu muito bem, cara. O cara se fez um excelente negócio, fez o pornô e ainda ganhou, né? O pornô, sátira pornô nunca vai muito longe, né? Não vai. O cara ganhou, se deu bem, ainda ganhou. Olha a dica aí, fazer pornô de game, hein, que eles estão comprando. As empresas estão comprando. Excelente. Wagner Valentim, 36 anos, contador, Rio de Janeiro, RJ. Contador. Precisamos dele. Você é um cara animadíssimo. Continuo na Nerdcast 338 sobre filmes de games. Notei que vocês comentaram a possibilidade de um filme da série Metal Gear. Sabem que já foi feito um filme? What? Tá bom, é um fã-filme, mas com uma qualidade que considero superior a dos que existem por aí. É o Metal Gear Solid Philanthropy. Nossa. Feito pela produtora italiana. Nossa senhora. Hive Division, formado por estudantes de cinema. O projeto começou em 2002, depois de altos e baixos, foi finalizado em 2009. Tem um link pra vocês verem. Caraca, essa pérola italiana. Snake do Fellini, deve ser. Ai, meu Deus. Arlen Ferreira, 23 anos, universitário, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Quando Street Fighter 2 chegou ao Ocidente, a Capcom of America temeu um processo por causa do personagem do jogo, né? O pugilista peso pesado negro americano chamado M. Bison. Vamos lembrar que M. Bison a gente conhece como o vilão, né? O ditador de vermelho e tal. Mas era o boxeador na versão japonesa. Que era Mike Tyson, Mike Bison. Puta não, cara! Com certeza é isso. Caraca, Mike Tyson. Olha aí, cara. Ele continua dizendo, apesar do nome no Brasil se pronunciar Bison, a pronúncia original é Bison e sua similaridade com o pugilista Tyson. M. Tyson. Para evitar a encrenca, a Capcom of America trocou o nome de três personagens do jogo. Olha aí. O ditador com poderes psíquicos, Vega, se tornou o M. Bison, ou M. Bison. Olha só. O pugilista Mike Bison se tornou o Balrog. Balrog, ok. E o lutador espanhol narcisista Balrog. Ah, ele era o Balrog. Que devia ser Balrog, né? Alguma coisa assim. Balrog. Se tornou o Vega. Olha aí. Que conhecemos e é um nome melhor para o espanhol. Eu acho que deveria ser Paco. Dos quatro chefes do jogo, o único que manteve seu nome original foi o lutador tailandês de Muay Thai, com 2,26 metros de altura. Ele tem 2,26 metros? Ele é um gigante. 141 quilos e sem noção de profundidade, Sagat. Ah, tá, é que ele usa um... Sacou? Uhum. Ele usa um tapa... Que maneiro, mas é boas curiosidades. Vitor Hortana, 19 anos, estudante de cinema, São Paulo SP. No Nerdcast número 338, Azaghal ficou intrigado com relação a como o Webull consegue dinheiro para seus filmes. Na verdade, fui eu que fiquei intrigado. Há uma lei de incentivo no Brasil, que acredito funcionar de forma semelhante à Alemanha, que dá fundos ao diretor para que realize o filme, sendo esse dinheiro retirado das arrecadações como imposto de renda. Ele pede um orçamento X, especificando em que vai gastar a cada fatia dessa verba. Esse dinheiro é fornecido sem esperar retorno algum, ou seja, tudo que o filme faturar vai para os produtores, atores, diretor, etc. E o compromisso do cara é único e exclusivamente fazer o filme do jeito que foi planejado e seguir o orçamento feito no início da produção. Claro, o governo pode aprovar ou não o projeto, mas lá a indústria cinematográfica não funciona como nos Estados Unidos, com um sistema de estúdios em que o lucro vai e volta para os investidores. Caso o governo não concorde em entregar todo o capital necessário, ou o orçamento acabe aumentando durante a produção, há a possibilidade de procurar por um investidor particular, ou seja, um empresário com alguns milhões sobrando. Pelo menos aqui no Brasil, o retorno para essas empresas que fornecem dinheiro é a divulgação da marca, não devolução do investimento. Então é isso, o cara. Eu acho que é bem diferente no Brasil. Aqui, a lei... Pelo que eu sei... Da Ancine? A lei do Rouanet, né? A Ancine, uh-huh. Essas leis aí. Você ganha o direito de explorar o filme e oferecer. E aí o cara que investe no filme, por exemplo, a Petrobras, por exemplo, tem todos os filmes. Uh-huh. Ela vai investir uma grana no seu filme e vai poder descontar isso no imposto de renda. Dela. Exato. Okay. Lá, pelo que ele falou, a Alemanha, o governo dá o dinheiro, toma a grana, tum. Uhum. O Brasil, o governo não te dá grana nenhuma. A lei daqui de incentivo, quando ela é aprovada, quando você bota lá na lei Rouanet ou Ancine, não sei qual das duas, o governo fala assim, beleza, o seu filme pode captar através da nossa lei. Aí que o cara começa a ir atrás de empresas pra falar, olha, você quer patrocinar meu filme? Eu posso usar a lei Rouanet e você desconta no seu imposto de renda. Ah, então o governo não dá o dinheiro. Jamais! Jamais! Já viu o governo dando dinheiro? Você já viu isso? A gente normalmente, no nosso dia a dia, a gente pensa assim: o cara é maluco, ou o cara é normal, ou o cara é perturbado, entendeu? Ou o cara tá nervoso, perdeu a cabeça e tal. A gente sempre atribui mudanças de humor, personalidade e tal, à própria cabeça do cara. Como se você pudesse estalar o dedo e falar, tipo, sai dessa, rapaz. Não é part of it, sabe? Esse negócio. Mas a química do corpo, ela tem a capacidade de afetar a nossa mente de uma forma que a gente pouco imagina, né, cara? Isso é assustador. As mulheres passam por isso muito todo mês, né, cara? É verdade. Cara, você não tem controle sobre você mesmo. Teoricamente, a gente pensa assim, humor é coisa de cabeça. Mas a nossa cabeça é um tanto de processo químico, na verdade, exatamente. Exato, né? Então é interessante como que realmente a gente pode não pensar direito ou mudar a forma de pensar sobre coisas dependendo de química, dependendo de falta de vitamina até ainda. Falta de neurotransmissor. A gente tem uma área no cérebro que a gente chama de área límbica e ela controla a emoção. Essa área ferrou suas emoções, seu controle de humor vai ficar todo ferrado. Errado também. Então você vai ficar com raiva, você vai virar lá aquele um dia de fúria, sai batendo e matando os outros. E simplesmente por causa de uma alteração química que você pode ter em alguma região específica do seu cérebro. Quais são os distúrbios que podem alterar o estado psicológico das pessoas? Qualquer tipo de distúrbio que afeta diretamente essa área que a gente chama de área límbica do cérebro, que é essa área que controla a emoção, controla o nosso humor. Qualquer tipo de distúrbio nessa área pode causar o que a gente chama de distúrbio psicológico de humor. Agora, como que ele se manifesta? Você tem vários tipos diferentes. Você tem desde o transtorno bipolar até o famoso TOC. O que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar são pessoas que têm alterações de humor, principalmente porque essa área está toda fodida. Se a pessoa recebe algum tipo de estímulo de felicidade, por exemplo, a área não consegue regular esse estímulo de felicidade. Então a área vai ficar feliz durante 3 dias, mas aí depois ela vai começar a dar um bezil, que a pessoa vai começar a ficar triste com o mesmo tipo de estímulo que ela recebeu antes. Mas ela fica feliz normal ou ela fica tipo overexcited? Na verdade, normal. Essa que é a diferença, por exemplo, de um transtorno bipolar para um transtorno que a gente chama, por exemplo, de borderline. É quando a pessoa ela tem algum tipo de alteração de humor e essa alteração de humor ela é over. Ela é demais. Por exemplo, o maníaco depressivo, ele é uma espécie de transtorno bipolar? Na verdade, é um transtorno bipolar. Antigamente, nos primeiros manuais de classificação de doenças, eles classificavam o transtorno bipolar como um transtorno maníaco, maníaco depressivo. Uma vez, uma psicóloga me disse que pessoa que é maníaca depressiva, não é que ela seja depressiva de uma forma maníaca. É que ela, às vezes, está em mania, está maluca, overexcited, super excitada, super feliz, super... E, de repente, ela, tum, cai no modo depressivo, né? E exatamente isso. Ela falou, inclusive, pra reconhecer a mulher maníaca, vamos dizer, a mulher, porque no caso era o exemplo que ela tava dando, mas pode ser um cara também. Mas é aquela pessoa que usa muita pulseira, cor pra caralho, batom que nem maluco, só passa o batom que nem uma louca, sabe? Sabe qual é? Pois é, e tipo, uma semana depois ela tá toda de cinza, por exemplo. Isso, exato. E isso é basicamente o que a gente classifica como transtorno bipolar. O que é muito diferente de um tipo de transtorno que a gente chama de transtorno de dissociação de identidade, que é quando você tem o mesmo tipo de alteração de humor, mas essa alteração de humor ela é bem mais rápida e ocorre em lapsos de memória. Então, por exemplo, eu posso estar feliz agora, daqui a 20 minutos eu vou ter uma queda nesse meu controle de felicidade, vou ficar extremamente com raiva e triste. E eu simplesmente não vou lembrar nem do que causou a minha felicidade anteriormente. Meu Deus! E passa 20 minutos, eu simplesmente volto pro meu estado de consciência anterior, onde eu estava feliz, e simplesmente esqueço daquele estado há 20 minutos atrás em que eu estava com raiva. Esse é o transtorno tipo adolescência, mais rápido. Né? É tipo uma adolescência mais rápida, exatamente. E isso é uma dissociação de identidade. Essa sim, ela é perigosa, porque você pode ter um lapso de raiva, por exemplo, durante 20 minutos, matar alguém e acabar esse lapso de raiva e você simplesmente nem lembrar o que você fez. Nem que você matou a pessoa. How convenient. Ué, mas isso é um negócio de múltipla personalidade? Exatamente. Tem gente que consegue administrar duas personalidades somente, agora tem gente que consegue administrar quatro ou cinco personalidades. Eu ouvi falar que esse negócio de múltipla personalidade, normalmente, o caso mais raro é quando são duas, que normalmente é uma porrada de personalidade. Geralmente é muito. Assim, essa doença especificamente, ela é muito rara. Alguém falou aí na hora que eu falei, matou alguém e depois não lembra. How convenient. Muita gente faz isso mesmo. Atribui a culpa de um crime, alguma coisa, a um tipo de transtorno desse tipo. Mas são raros. Agora, mais tipos de personalidade, dos poucos casos que existem, geralmente eles têm de 3 a 4 personalidades completamente diferentes. Uma muito feliz, uma muito, muito triste, uma muito agressiva, uma muito calma, uma muito submissiva. Isso só chama-se de múltiplas personalidades porque há o lapso de memória do estado emocional diferente que a pessoa estava da outra vez, é isso? O que basicamente diferencia o transtorno bipolar desse transtorno de múltiplas personalidades é que geralmente o transtorno bipolar ele é prolongado. Você tem uma alteração de humor, e essa alteração de humor ela dura 2, 3 semanas até que o seu humor mude de alguma outra forma. E não existe lapso de memória. Mas vem cá, essa múltipla personalidade é só relacionado a emoções ou o cara pode realmente ter uma outra personalidade? Ele pode ter uma outra personalidade, existem casos... que eu vi na Oprah. Eu ia falar da Oprah também. Que eu vi. Uma mulher que tinha várias personalidades e ela tinha uma filha, inclusive, e a filha viveu um inferno dentro de casa. Porque a cada dia que passava, ela não sabia com que personalidade... Yeah. É muito sinistro isso, cara. É como se tivessem várias pessoas habitando aquele corpo, né? Isso em algumas religiões mais radicais é porrada direto, né? Mas antigamente as pessoas achavam que esse tipo de transtorno de identidade eram pessoas possuídas por demônios. Eu não tenho... Então, eu não sei não, hein? Eu vi que a psicóloga dessa mulher falou pra ela começar a passar e-mail entre as personalidades agora. Nossa. Ela passava e-mail pra outra personalidade dela pra poder ler o que... É bizarro, cara. Cara, e ela, tipo, disse que isso tava ajudando a elas conviverem mais pacificamente. Cada uma tinha um nome, tipo Hulk? Tinha nome. Tipo Hulk, é. Nossa. Não, dizem que o Hulk começou como o Bruce Banner que virou Hulk, né? E aí é só isso, mas a concepção mais maneira do personagem Hulk é um cara que tem múltiplas personalidades e que elas se manifestam na forma do Hulk. É, por isso que tem Hulk cinza, Hulk vermelho. Olha que maneiro o personagem. Tem um caso na literatura de uma menina que uma das personalidades dela tinha, por exemplo, 15 anos e era estudante. A outra personalidade dela tinha 32 anos e era uma stripper. Olha aí, uma vadia. Né? E o que causa o problema social desse transtorno é que, como essas mudanças elas são repentinas e são pouco previsíveis, você pode estar na escola com a sua personalidade de 15 anos assistindo aula e, de repente, a sua personalidade de 32 anos resolve aparecer na sala de aula. Aí é alegria pra garotada. Aí é alegria pra garotada. Né? Isso é dissociação de identidade, né? Dissociação de identidade. Quando as pessoas tinham esse tipo de transtorno, por exemplo, a primeira coisa que eles faziam, eles levavam a pessoa para um curandeiro, para o cara poder tirar algum demônio, algum espírito que está dentro da pessoa. Será que uma pessoa que começa a dizer que está possuída, será que ela, na verdade, eu não estou dizendo que é sempre, hein? Mas será que, na verdade, ela não pode estar, ao invés de estar recebendo um santo, ou sendo possuída por um tinhoso? Será que ela não tá com uma outra personalidade um pouco mais agressiva? Será? Os cientistas vão dizer que sim, cara. Que é bem plausível que seja isso, né? Eles não vão dizer que... Não, é bem possível que ela tenha um demônio. Não tô falando que é todos os casos, entendeu? Mas se o cara vomita verde, vira a cabeça, aí... Porra, aí beleza, aí é possessão. Tranquilo, beleza. Mas... Check, check, check. E tem cura isso? Tem o que fazer? Possessão demoníaca? Não, não, possessão. Possessão demoníaca tem. Possessão tem, você chama o padre. Você chama o padre, tem, né? Faz aquela coisa. Normalmente ele vai ter que puxar o obsessor pra dentro dele e pular pela janela. Exatamente. Então a dica é morar no andar alto. Protocolo Blue Hand, possessão demoníaca. Em breve. Exato. Mas não tem cura além de terapia. Porque, primeiro, que as pessoas conhecem muito pouco de como que a doença se manifesta fisicamente. E segundo, que são raros os casos, não tem como a gente ter algum tipo de consistência de tratamento para saber o que é que funciona e o que é que não funciona. Mas existe tratamento químico para isso, né? Psiquiátrico, que eu digo. Exatamente. O único tratamento químico e psiquiátrico que as pessoas fazem para qualquer tipo desses transtornos de humor são medicamentos que controlam a produção de neurotransmissor, que supostamente melhora a comunicação nessa área límbica do cérebro. Ao mesmo tempo, se a pessoa tem algum outro tipo de causa social para esse tipo de dissociação, aí só a regulação dessa área não vai resolver. Agora, como eu vou confiar no paciente que aquela é a personalidade dominante que tem que ficar lá? Quem disse que não foi ela que invadiu? Isso que é foda, né, cara? Qual é a personalidade dominante? A causa disso também são fatores psicológicos ou também, como você falou, problemas de comunicação de neurotransmissores? Porque essa moça da Oprah, que tinha a filha, né, e tinha múltiplas personalidades, passava em meio entre as personalidades, ela disse que ela sofreu abuso quando era criança e tal. Então, isso gerou um trauma que, né, mexeu na cabeça dela, né, com certeza. Existe uma vertente na psicologia que acredita que quando você sofre algum tipo de abuso, o seu sistema cognitivo tende a querer bloquear aquelas memórias. Sim. E ao bloquear aquelas memórias, como a coisa não é extremamente fechada em caixinhas, ela acaba fechando uma área inteira. Então, ao tentar esquecer algum tipo de memória, ao tentar bloquear algum tipo de memória, você acaba bloqueando os comportamentos relacionados àquela memória. Então, por exemplo, se você é uma criança, você sofre algum tipo de abuso, o seu sistema cognitivo vai tender a esquecer aquela memória, a bloquear aquela memória. Ao bloquear aquela memória, você acaba criando um outro tipo de personalidade para substituir aquela memória ou personalidade que você deixou para trás. Agora, o cérebro é uma máquina, então uma vez ou outra vai dar um bizil. Uma vez ou outra essa personalidade vai voltar. Só que ela vai voltar e o sistema vai tentar bloquear essa personalidade de qualquer forma. Então, se você pensar bem, qualquer tipo de transtorno de personalidade é o seu cérebro lutando com ele mesmo. É o seu sistema cognitivo lutando com ele mesmo. Mas tem alguns casos em que as pessoas desenvolveram novas personalidades depois de sofrer acidentes, por exemplo, né? Bater a cabeça, sei lá, acidente de trânsito, não teve? Teve. Esses casos mostram que existe uma base biológica para esse tipo de transtorno e os outros casos, casos de abuso ou de algum tipo de negligência durante a infância, mostram que existe algum fator social, psicológico relacionado. Agora, o que é exatamente a gente não sabe porque são casos muito raros. Mas os casos que existem, eles são bem documentados e eles são simples. Se você lê os estudos de casos, eles são assustadores. O que as pessoas conseguem fazer? Tem um caso de um cara, inclusive no Texas. Ele era super bonzinho, ele ajudava várias pessoas, ele fazia doações para algumas instituições e, às vezes, no mesmo lugar que ele estava lá doando, fazendo algum tipo de doação, ele se tornava extremamente agressivo e batia nas pessoas. Meu Deus! Nossa. E sabe o que é mais louco disso tudo, cara? Que a pessoa... Vamos dizer que a gente tem a personalidade A, que é a dominante, né? Por estar aí mais tempo. Foi a que chegou primeiro. Essa personalidade, vamos supor que é a boazinha, ela não faz ideia de que ela tem outras personalidades, cara. Não faz ideia, exatamente. É muito sinistro, cara. Você perdeu completamente o controle do corpo. É, aquela parada do maluco que não sabe que é maluco. Caraca. Enquanto você achar, será que eu tô ficando maluco? Você não tá maluco. Às vezes não, eu estou isso. Normal, é que você pode estar maluco. Teve uma história dessa aqui perto, a portuguesa tava indo pra casa e veio um mendigo, chegou assim e perguntou, que dia é hoje? Que dia é hoje? É verdade. Isso é verdade. E ela falou, ah, sei lá, 12 de outubro, não sei que dia era. E ele, não, de que ano? Ela, 2012. Ele começou a chorar e saiu correndo. Esse é um, pode ser um viajante do tempo. É, ou pode ser um cara que ficou loucaço anos, né? É. Apagou, entrou outra personalidade, ou sei lá o quê, é, alguma outra doença, e o cara voltou e viu que perdeu a vida inteira, né, cara? Olha que sinistro. É, inclusive pessoas que sofrem, por exemplo, com um tipo de amnésia, é difícil de vez em quando diagnosticar se o tipo de amnésia é uma amnésia normal, que ela só esqueceu alguma coisa relacionada à mesma personalidade, ou se é algum tipo de amnésia com algum tipo de distúrbio. Eu fico esquecendo as coisas agora, eu tô bolado com essa porra. Bolado. Isso aí deve ser velhice, né? Porque isso a gente esquece também. Não sei, cara. Tem uma empresa agora que lançou uma câmera, uma, tipo uma câmera aplicativo, que é um clipe, né? Você bota assim na gola da camisa, é pequenininha, como se fosse uma caixa de fósforo, mais fina, na verdade. E o propósito dela é fotografar seu dia inteiro. E ela bate uma foto a cada tantos segundos. Então ela bate, sei lá, quase 1000 fotos por dia, não sei quantas são, mas são muitas fotos. Eu tô pensando em comprar essa porra, cara. Tu tem certeza? Porque se eu tiver com alguma loucura de dupla personalidade, ou sei o que lá, eu vou olhar meu histórico do dia, opa! Que é isso? Que eu... Exatamente. Quando foi que eu matei esse cara estrangulado, né? É, o que que eu tô fazendo aí, né, cara? Mas você vai olhar, você vai achar que é outra pessoa, você vai falar assim, esse cara não sou eu, não. Aí eu vou acionar uma guerra interna na minha cabeça. Apotenofilia. O que é isso? É considerado uma desordem de caráter sexual. Sexual. Sexual, exatamente. As pessoas, elas têm um desejo quase que sexual, incontrolável, de amputar alguma parte do corpo. Não, cara. Como assim, cara? Por exemplo, ela chega um dia e fala assim, eu não gosto mais do meu braço. Caraca! Exatamente. E ela vai ter uma vontade, e quando a gente fala com uma vontade sexual, porque é, a pessoa chega quase a ter um orgasmo e imaginar amputando o braço. E algumas pessoas chegam a fazer isso. Não. Amputar o braço? Exatamente. As pessoas chegam a pegar algum machado e cortar o braço. E aí elas não têm o que elas esperam, né? No momento elas têm, depois elas morrem. Deus do céu. Mas morre no prazer. Tem a ver com essa síndrome da mão alheia, porque é a mesma área no cérebro. Eu tô falando que essa porra de síndrome da mão alheia é um perigo do caralho. Deus do céu, cara. A gente tem uma área, um dos lobos do nosso cérebro, chamado de lobo parietal, e que a gente tem uma espécie de mapa do nosso corpo nesse lobo. E algumas pessoas acreditam que essa síndrome, ela acontece porque as pessoas perdem parte desse mapa. A representação do corpo da pessoa é incompleta. Então, a sensação que a pessoa tem é que aquele membro não pertence a ela. E então, ela tem essa vontade doida de tirar esse membro dela. Tem a ver com a síndrome da mão alheia, porque a síndrome da mão alheia, ela acontece exatamente por isso. Só que, geralmente, é a sensação contrária. A pessoa, por exemplo, perde uma perna ou perde um braço, só que esse mapa continua lá na cabeça, então a pessoa ainda continua com a sensação de que existe aquela mão e de que existe aquela perna. Mas a... Isso aí é a síndrome do membro fantasma, né? Exatamente. Em termos de processo mental, é a mesma coisa. Mas existem casos já diagnosticados na literatura médica de pessoas que chegam, por exemplo, no hospital sem um braço e você pergunta, ó, sofreu um acidente? Não, eu peguei um machado e cortei. Meu Deus! É o cérebro tentando manter tudo normal, né? Quer dizer, se não tem esse braço no meu mapa físico, esse braço não é seu, tira ele daí, né? É bizarro, né? Os casos extremos, e isso acontece muito depois de, que é o que a gente chama de trauma pós-guerra. Muito, muito! Acontece muito em ex-soldados, por exemplo. A gente tem muito transtorno psicológico, que a incidência deles é muito alta em ex-soldados. Que o cara vai pra guerra, é traumático. Então o cara volta assim, biruta. Existe uma síndrome que a gente chama de somatoparafrenia, que é muito parecida com esse distúrbio que eu falei da você querer amputar um membro, mas a vontade de amputar um membro não é porque você tem um prazer sexual, e sim porque você acha que aquele membro pertence a alguma outra pessoa. Então você acha que o seu braço, por exemplo, é do João. Ele não é seu. Então você tem um desejo muito grande de devolver o seu braço pro João. E isso acontece muito com esse soldado, por exemplo, que às vezes vê algum amigo morrendo, aí cria aquele trauma e por algum distúrbio nessa região cerebral que ele perde um pouquinho desse mapa do corpo, ele perde a sensação de um braço. E como ele liga essa perda de sensação de um braço a uma memória de perder um amigo, ele começa a achar que aquele braço que tá nele, na verdade, é do amigo que morreu. Meu Deus! E ele tenta querer devolver esse braço pra pessoa. Ai, como o ser humano é complicado, cara. Não tem como ser racionalizar isso pro cara, né? O cérebro tá dizendo, não é teu, rapaz. É isso, é basicamente isso, né? O Atila falou, é o cérebro tentando arrumar a casa. Caraca! O Oliver Sacks fala de um paciente dele que teve um derrame, eles puseram o cara na maca e toda hora que eles voltavam, o cara tava no chão. Então, uma hora que ele parou e falou, mas o que tá acontecendo? Ele, tem essa perna estranha aqui na minha maca, e eu jogo ela pra fora e ela me derruba. E era a perna dele que ele tava jogando pra fora da maca. Livros do Oliver Sacks são os melhores pra entender todos esses distúrbios. Ele descreve vários distúrbios que, pra quem é leigo no assunto, acha que o cara tá possuído. Às vezes, até quem não é leigo no assunto, acha que tá. E o Azaghal, por exemplo. Ele fala dessa síndrome que, de Capgras, que a pessoa, ela ainda reconhece os rostos, mas ela não é capaz de conectar o rosto que ela vê à emoção que ela sente. E aí, o que que acontece? Quando ela vê um rosto muito familiar, filho, irmão, da mãe ou coisa assim, ela reconhece a pessoa, mas ela não tem mais aquela sensação de carinho ou de amor pela pessoa. As coisas não se ligam. E aí, o raciocínio lógico do cérebro é, não, essa não é sua mãe. Alguém tirou sua mãe do seu lado e colocou essa impostora com a cara dela, mas ela não é sua mãe porque você não sente nada por ela. Caraca! E a pessoa passa a achar que todo mundo em volta dela é impostor, então foram todos substituídos e estão fingindo que estão ali. Ah, essa tal síndrome que o cara acha que todo mundo foi substituído para alienígena? Isso é o cérebro tentando entender que tá todo mundo em volta da pessoa, ela reconhece aquelas pessoas, mas ela não sente mais nada por elas, então só pode ter alien ali no lugar. Ou essa síndrome, ou o cara leu o protocolo Blue Hand, alienígenas, e ele está reparando algumas coisas. Por exemplo, ele dá comida de gato para a família e todo mundo come sem falar nada, o cara realmente pode reagir que foi substituído por alienígena. Na ciência, a gente costuma falar que zumbi realmente existe, e a explicação científica para essa sensação de zumbi é exatamente essa síndrome que o Atila falou. Você perde essa conexão de emoções com certas faces, aí primeiro, você não demonstra nenhum tipo de emoção para isso, aí você pode ter dois tipos de reação. Uma é de achar que a face que você tá vendo foi substituída, então a gente tem que fazer alguma coisa para acabar com essa pessoa que tá na sua frente, que você não sabe quem que é. Ou o contrário, a pessoa começa a achar que como ela não tem conexão nenhuma mais com as pessoas que ela vê em volta, ela simplesmente tá morta. Então pessoas chegam a ter a convicção, chegam num hospital com a convicção de que está morta. Que ela morreu. Chega e fala assim aqui, estou morto, não estou aqui e você precisa fazer alguma coisa para me tirar desse mundo. Porque eu simplesmente não estou aqui. Nossa. Estou vendo balões vermelhos em todos os lugares. Balões vermelhos. Cara, que bizarro, cara. Mas o que causa isso? A explicação mais convincente que temos até agora é de... Você tem uma região no seu cérebro chamada de fusiforme. É uma região típica de reconhecimento de faces. E toda vez que essa área é ativada, a gente reconhece uma face, esse reconhecimento liga nessa área límbica e tem uma emoção relacionada a essa face. Então, por exemplo, você vê a face da sua mãe, você tem um sentimento de felicidade, uma emoção de felicidade. O que a Zagal vê a minha face, qual é a emoção? Você vai querer mesmo. Você tá levantando essa bola mesmo. Você é a piadinha, você não fez? Tá levantando essa bola mesmo. E essa conexão acaba, você reconhece a face como face. Você não reconhece a face como uma face que te é familiar. Então você vai reconhecer aquilo como pessoa. Pessoa genérica. Exatamente. Você sabe quem é, você sabe... Um estranho. Não. Tipo assim, você sabe, minha mãe e meu pai. Não necessariamente. Você reconhece como familiar. É aquela sensação, você já vi essa pessoa em algum lugar. Mas como você não tem essa conexão de que, eu vi essa pessoa em algum lugar, foi quando ela tava lá me dando leite na cama. Você não tem esse tipo de conexão. Então pra você, aquela pessoa é simplesmente uma pessoa. E isso quando a área de reconhecimento também não tá toda fodida, que aí o cara nem reconhece uma face como uma face. Ele olha pra uma pessoa e reconhece aquilo como um objeto. Então ela vai olhar pro Azaghal, vai olhar pra ele e fala assim, opa, essa caixa aqui. Vai olhar pro Atila e vai falar assim, opa, essa outra caixa aqui. Tô sozinho no mundo, então tô morto. E isso pode causar outros tipos de transtorno, do tipo, a pessoa vai ficar depressiva, porque ela não tem com quem interagir. Às vezes ela tem a convicção tão grande que tá morta que ela começa a não tomar banho, ela começa a não cuidar do próprio corpo, começa a deixar a barba crescer e por aí vai. Mas não tem uma parte no cérebro que dá como se fosse um overwrite nisso? Por exemplo, quando você é criança e você vê um filme de terror, você se assusta e tal, mas você uma hora você descobre que aquilo não é realidade. E aí é como se o seu cérebro te lembrasse sempre que, sabe, que aquilo lá é só uma fantasia. Não tem uma área do cérebro responsável por isso? Pra dar os overwrites da vida? Pra te falar sempre que aquilo não é real? É. Você não tem uma área específica que te fala assim, ó, real, não real. Mas você tem uma área específica que ela vai fazer ligações sociais pra falar se aquilo é um... se é possível ou não dentro da sociedade que a gente vive. Por isso que quando a gente é criança, qualquer tipo de coisa feia a gente acha que é um monstro e a gente acha que é possível. Porque a gente tem pouca experiência e a gente sabe que probabilisticamente aquilo é possível. Mas como a gente cresce, por exemplo, a gente sabe que probabilisticamente uma face, um cara lá, barbudo, feio, pode não ser um monstro, porque a probabilidade de existir um monstro é muito pequena. Então, assim, a gente não tem uma área específica que vai falar, isso é realidade ou isso não é realidade. Mas é a partir da vivência. Não tem? É só por experiência mesmo? Exatamente. É, porque a criança não sabe, né, a diferença, realmente. Pra ela, tudo é real, tudo é realidade. Agora, você tá querendo dizer que a gente não desenvolve uma mecânica de diferenciar. É simplesmente a experiência de você saber que, isso não é real, então ok. Você bota aquilo tudo naquela categoria. É só experiência mesmo de vivência? Envolve isso. A gente não tem uma área específica que controla isso. Quando eu falo de área específica, a gente não tem, por exemplo, ó, tem uma área lá na esquerda do seu cérebro que acende, e quando ela acende, você fala assim, opa, real. Não. As áreas que acendem no seu cérebro quando você está fazendo algum tipo de diagnóstico entre real e não real, são várias, e elas dependem dessa sua experiência, sim. Olha só. É real no decorrer da sua vida. Tanto é que existem adultos com um tipo de experiência diferente que acreditam em certos seres sobrenaturais até hoje. Ah, isso tem de monte. Quero saber o seguinte, a gente falou um passando sobre as doenças da psique humana e eu assisti um episódio do Futurama em que mostrava que lombrigas dominavam o corpo do Fry. Na verdade, não eram lombrigas, eram vermes, né? Ou parasitas, assim dizendo. Parasitas. Né? Mas eles alteraram o cara, assim, na inteligência. Porque eu já ouvi falar que se a pessoa tiver uma lombriga, uma tênia, aquela turma caprichada, que isso pode mudar o humor da pessoa. Não tem um esquema desses? Tem parasitas que eles alteram o comportamento do hospedeiro completamente. Especialmente se o hospedeiro ele tem um cérebro mais simples, assim. Tipo a Lady Gaga. Como assim, o cérebro mais simples? Por exemplo, um inseto. Dependendo do inseto, tem parasitas que conseguem fazer o que quiser com eles, assim. Por exemplo, já viram aquela vespa que ela caça a tarântula? Não, mas deve ser uma parada maneiríssima, né? Uma vespa do tamanho de um dedo, assim. Ela pega a tarântula, vira ela, paralisa a tarântula, põe os ovos ali e vai embora. Ou enterra ela. E o veneno dela vai manter a aranha paralisada por meses até o ovo eclodir e as larvas devorarem a tarântula viva ainda. E esse tipo de vespa começou a desenvolver uma série de controles, assim. Tem uma que ela vai pôr o ovo na barata. Só que ela primeiro, a vespa pousa na barata, vira ela, enfia o ferrão por baixo da cabeça da barata até o cérebro dela, numa região bem específica, e solta o veneno lá dentro. Ah, o veneno dela só muda uma parte do comportamento da barata. Ela vira um zumbi de verdade, assim. Ela respira menos, ela gasta menos energia e ela obedece a tudo agora. Ela obedece? Sim, a vespa vai guiando a barata pelas anteninhas, né? Ela controla a barata. É. Ao invés de ela carregar a barata até o ninho, ela pega a barata pela antena e vai levando ela no chão, andando, até o ninho, cara. A barata entra, fica paradinha pra a vespa vir e pôr os ovos nela e aí a vespa vai embora e a larva devora a barata inteira por dentro. Que nem voodoo. Caraca, maluco. É inacreditável. É que nem aquele esquema do Alien, né? É exatamente isso. Aquele negócio que agarra na tua cara e bota os ovos. A larva, ela vai crescer por dentro da barata e formar um casulo e na hora que ela eclode, cara, ela sai de dentro da barriga da barata. É exatamente igual o Alien. Caraca, maluco. Mas tem outras. Tem vespa dessa que ela coloca o ovo na aranha e aí a larva obriga a aranha a fazer uma teia específica pra proteger ela de onde ela vai eclodir. Tem um tipo de crustáceo, parente do caranguejo, que chama saculina. Ele é um crustáceo que ele só cresce dentro de outros caranguejos. Ele infecta o caranguejo e se ele infecta um macho, ele muda completamente o comportamento do macho, castra ele e ele começa a se comportar como uma fêmea cuidando dos ovos, meu do parasita. Meu Deus do céu. Meu Deus. Aí ele desenvolve uma bolsa de ovos embaixo dele e cuida daquilo, fica mexendo a bolsa pra lá e pra cá, cuidando como se fossem os filhotes dele. Mexendo a bolsa pra lá e pra cá? Aí é outro, aí é outro. Aí ele não só mudou de sexo, né, cara? Mudou de profissão. Eu lembro que um monte de gente passou pra gente umas matérias sobre umas formigas em Minas Gerais, sei lá, que eles estudaram que tinha um parasita também que fazia elas virarem zumbis. E aí o nego adora botar zumbi nas matérias. Era formiga zumbis! A gente, caralho, formiga zumbis! É muito louco, chama cordíceps o fungo, cara. Ele faz exatamente isso. Isso, era um fungo, exatamente. Ele entra na formiga, cresce por dentro dela inteira, principalmente no cérebro, e aí ele obriga a formiga a andar pro lugar mais alto que ela acha. Tem até a posição certa, ela tem a hora certa do dia e ela anda até um lugar alto e fica embaixo da folha e crava a mandíbula dela naquela nervura debaixo da folha, que é pra ficar bem firme. Aí o fungo vai crescer, tomar a formiga inteira, fazer um cogumelo e jogar os esporos lá pra baixo pra pegar as outras formigas que estavam lá. Caraca, Mario Bros. Ele afeta o nervo específico da mandíbula pra ela travar a mordida e afeta especificamente o comportamento de escalada delas. Peraí, mas o que é um fungo? Não é um animal? É vegetal? É, assim, ele é mais próximo dos animais. Ele é um animal que tem um comportamento de planta. É um animal que ele simplesmente cresce dentro de outras coisas, digere elas e absorve ele. Tem muito humano assim também com comportamento de planta. Eu conheço um tanto. Caraca, o fungo afeta o sistema nervoso pra que ela... Como é que ela sobe na planta? Tem uma altura certa da planta que ela tem que subir. Não é nem mais nem menos do que aquilo. Tem um clima certo. Tem que ser um dia que não tá ventando e tudo. E ela vai subir na planta e vai pra parte de baixo da folha pra proteger da chuva ou sei lá, qualquer coisa assim. E vai cravar a mandíbula dela na nervura da folha ali embaixo pra soltar os esporos. Como assim soltar os esporos? O fungo, ele vai crescer, vai fazer uma estrutura enorme e ele vai soltar as sementes dele, os esporos, de lá. Do lado alto pra cair no chão. Ele tá levando a formiga pro ponto perfeito pra ele se espalhar. Caraca! Que bizarro, cara. E a formiga perde totalmente o controle da... Totalmente, cara. Ela fica lá até morrer. Na hora que ela crava a mandíbula lá, ele cresce e toma o corpo dela inteiro e fica só o esqueletinho ali, com o formato de formiga, mas sei lá, laranja, branco, vermelho, dependendo do fungo, e ele cresce em volta dela. Tem umas fotos lindas desses fungos crescendo nos bichos, que eles ficam todos decorados assim. Meu Deus, como é que é o nome? Cordíceps, um Y. Caralho, tô vendo a formiga aqui na folha. Ela tá como se estivesse enraizada na folha pelo fungo. E ela tá na parte de baixo da folha. Se você reparar, essa parte tava pra baixo. Eles viraram a folha pra tirar a foto. E aí, de dentro do corpo dela, saem tentáculos de fungo. Fungos? Puta que pariu, que nojo! Tem um verme que ele infecta só o grilo e ele faz o grilo se matar se jogando na água, que é onde esse verme vai completar o ciclo de vida dele. Puta. Caraca, meu irmão! Tem um caranguejo que ele muda de sexo por causa do fungo. What? Tem uma galera aí forte sendo mordida pro caranguejo, hein? Deixa eu achar o nome dele aqui antes pra falar bonitinho. Rogéria. Sei que a Rogéria não mudou de sexo, né? Acho que o caranguejo Roberta Close. Em latim, Robertus Closus. Isso é mais fácil, claro, em animais que têm um comportamento mais simples, assim, né? Que é, basta uma coisa ou duas pra mudar o comportamento dele. Pra animais com comportamento mais complexo, é muito mais complicado de fazer isso. O único caso que a gente tem bem conhecido, o único não, mas um dos poucos casos que a gente tem bem conhecido de alteração comportamental de animais de comportamento complexo, como mamíferos, por exemplo, acho que delas o mais conhecido é o vírus da raiva. Esse é o catiço, né, cara? Você foi consultor do protocolo Blue Hands Zumbis, né? E você, o Abu e o Blue Hands estudaram pra caralho essa parada. E é muito sinistro, cara. É muito sinistro. Eu acredito que a raiva é a prova de que o diabo existe, cara. O negócio é muito sinistro. Já foi quando eles regravaram um hack na versão americana. É a raiva, não é o vírus da possessão. É a raiva, exatamente. A raiva é uma das primeiras doenças que foram observadas como uma doença transmissível pela humanidade, não é? Ela foi a primeira, né? Foi a primeira? Doença entendida como tal, é. Porque tudo era possessão demoníaca, né? E aí um dia alguém entendeu, não, peraí. Tem esse cachorro babando com raiva que mordeu o cara e de repente o cara ficou fudido 40 dias depois, né? Conta essa história. E se comportando que nem um cachorro. Você vê a mudança em todo mundo aí, né? Porque a raiva é um vírus que no ambiente natural ele cresce dentro do sistema nervoso. Ele causa uma inflamação no cérebro que deixa o bicho extremamente agressivo, salivando muito. Ele também replica na saliva. E aí quando esse bicho extremamente agressivo morde outros, ele transmite o vírus da raiva. Então é um comportamento bastante fácil de você reconhecer. A história toda da mitologia de que se você for mordido por um zumbi, por exemplo, por algum outro ser sobrenatural, você vai pegar essa doença exatamente dessa história. É. O pessoal via o quê? O cachorro dele, que era super tranquilo, que sempre foi amigo, que cuidou da casa, dos bichos, de repente ele voltou mordido do mato, ou ele brigou com uma raposa que tava absurdamente agressiva. E absurdamente agressivo que eu tô falando é um bicho assim, que você deu um tiro, ele perdeu a maxila, ele tá sem a pata, ele continua vindo pra cima e tentando morder, cara. Assim, é uma coisa infernal. Dependendo do tamanho do bicho, é impossível de separar um treco desse. Cujo cachorro assassino, vejam que vocês vão entender. E aí, aquele bicho mordeu o cachorro e depois de 20, 30, 40 dias, você começa a ver o seu cachorro se comportar exatamente daquele jeito. E agora, se esse cachorro morder alguém, de acordo com o que eles viam antigamente, a pessoa virava um cachorro, né? Ela começava também a ficar salivando, agressiva, confusa, nervosa, e então assim... Você acha que daí que vem a lenda do lobisomem, do homem que é mordido pelo lobo? Tem, certeza. E vira... Tem várias lendas de... Até o vampiro original, né? O vampiro era o bicho que mordia. O vampiro também, ele podia virar um cachorro, ele podia virar um lobo em algumas das histórias. Bons tempos. E quando ele mordia a pessoa ficava daquele jeito, né? O lobisomem é o bicho amaldiçoado que quando ele morde alguém, ele passa essa maldição adiante. A raiva acho que é a primeira doença que as pessoas conseguem reconhecer que tem uma ação e a consequência disso é essa maldição ser passada pra você. Então, mas certamente no início as pessoas viam como uma maldição mesmo, né? Exatamente. Sobrenatural. Como... Não conhecimento do vírus nem nada. Exatamente. É, claro. Como se a doença já não fosse maldita o bastante, depois de 40 dias que você é mordido, o local da ferida se abre de novo. Caraca! 40 dias? Aham. Uhum. É. E daí assim, que vem a quarentena, né? Caraca! What? Sim, daí que vem o termo quarentena. Surgiu com a raiva. É, a pessoa tinha um acidente, ela se machucava, então você tinha que dar 40 dias pra ver se ela não vai se transformar. Caraca, não! Olha, muitas cabeças explodindo agora. Então, peraí, mas é sempre 40 dias o... Depende da distância da mordida pro seu cérebro. Se a mordida foi no pescoço, por exemplo... Ah, pro seu cérebro. Aí... Mas 40 dias é uma média, por isso que existe a quarentena, é isso? Sim. É porque os cachorros geralmente mordiam na perna, né? Ah. Quanto mais longe do cérebro, mais tempo levava pra... É, esse infecção... tempo... Pra morder o pescoço, só o cachorro do capeta, né, cara? Vem voando que nem o coelho do Monty Python. Monty Python. Como o vírus ele tem que ir pelo sistema nervoso, 40 dias é o tempo que ele leva pra ir se espalhando dos nervos da região onde teve a mordida, que vai perder a sensibilidade e tudo, até o sistema nervoso central, até o cérebro. Porque o cérebro, ele tem uma barreira que impede qualquer coisa que tá no sangue de passar pra ele. Ué. Tem uma barreira que protege de infecção. Só que o vírus da raiva, ele não vem pelo sangue, ele vem pelo próprio sistema nervoso central. Ele vem pela coluna e entra no cérebro. Puta que pariu. É muito sinistro. Puta, né? Mas o que acontece com a pessoa que é mordida e não toma as vacinas? Porque hoje em dia, se você for mordido por qualquer cachorro, ou morcego, ou qualquer porra nesse sentido, o que você tem que fazer é ir imediatamente tomar a vacina antirrábica, né? Olha. A vacina, ela é o vírus destruído pra você criar uma defesa contra ele. Mas sabe como que o Pasteur fez a vacina da raiva? É. Ele pegava material de coelhos mortos em diferentes estágios de decomposição e ia colocando nas pessoas. Porque, teoricamente, aquela carne já decomposta já tinha o vírus enfraquecido. Passar um vírus em coelho é um dos procedimentos que tem pra atenuar ele. Porque, teoricamente, ele se adapta pra crescer no coelho e perde a capacidade de crescer na gente. Então, não é só o vírus da raiva que eles passavam em coelho, assim. Passa no coelho, depois dá uma refogada... E aí ele perde a capacidade de crescer em ser humano. Mas o Pasteur, ele, pra isolar o vírus de cachorro com raiva, ele mantinha os bichos em gaiola e ele ia fazer a coleta armado. E a arma não era pra atirar no cachorro. A arma era pra alguém atirar nele se ele fosse mordido pelo cachorro. Caraca, sério isso? Sério. O cara foi mordido pelo cachorro e esqueceu de ir ao médico. Mas deixa pra lá, não tem nada, não dá nada. O que que acontece com um sujeito desse? A região vai começar a ficar dormente, vai perder a sensibilidade, que é o sistema nervoso que morreu por ali já. Peraí. Cachorro mordeu o teu braço. Certo. Furou a pele. Enfiou os dentes, furou a pele e aí a saliva contaminada pelo vírus... Cheia de vírus. Entrou dentro de você. Isso. Na região toda da pele você tem nervos, né? A gente tem neurônios que chegam até a beirada da pele. Neurônios? Neurônios, que é o que dá sensibilidade. Fora do cérebro? Pra discutir com o cientista PhD. Existe neurônio fora do cérebro? É isso? Pelo corpo inteiro. Porque o neurônio, ele tem um corpo celular, ele tem vários bracinhos, ele tem um braço mais longo que vai até a região periférica do corpo. Então, na verdade, é parte do neurônio, assim, a parte que está no sistema periférico. É o braço, a perna do neurônio que saiu lá do seu sistema nervoso central lá em cima. Alguns saem da região da coluna. Então você pode ter uns neurônios com perninhas mais curtas que saem da região da coluna. Então o vírus, ele vai entrar no seu sistema nervoso. É, ele vai crescer, começar a crescer por aquele neurônio que tá indo da coluna até a sua mão, por exemplo. Uhum. Ele vai subindo por dentro desse neurônio até a coluna. Aí ele vai entrar na coluna e começar a passar lá de neurônio pra neurônio por dentro do sistema nervoso central já até chegar no cérebro. Opa, peraí. Isso tá parecendo muito a parada do zumbi. Zumbi, né? O cara foi mordido, foi infectado e tereréu, né? E ele vai morrer eventualmente porque vai chegar no cérebro dele a infecção. Se o cara for mordido no braço, ele pode cortar o braço fora e se livrar da raiva? Por exemplo. Ele pode tomar a vacina e se livrar da raiva. Não, eu sei. Calma. Mas assim, se ele não tiver a vacina... Não, vamos dizer que... Antes da vacina, as pessoas costumavam cauterizar o local da ferida com o que tivesse a mão pra tentar impedir o vírus de se espalhar. Mas isso na hora, né? A coisa mais inteligente a fazer se você for mordido por um cachorro, um morcego ou qualquer outro bicho nesse sentido é tomar uma vacina... Hospital na hora. Na hora e tomar uma vacina antirrábica. E hoje em dia não é nem aquela vacina do umbigo mais que o pessoal tinha medo. Hoje em dia é vacina normal, você toma no braço e tá tudo bem. Mas olha só, a raiva não vem é só do cachorro, que a gente tá acostumado a associar o cachorro, né? Por isso que eu falei morcego e outros bichos. Hoje em dia, raramente é do cachorro. O grande problema são os morcegos, porque muitas vezes a mordida, ela passa desapercebida. A pessoa é mordida e nem sabe. É, o morcego, ele tem um dente muito pequeno e... Depende... E ele lambe depois, né? E aí você... É, às vezes entrou um morcego em casa, a pessoa foi, pegou o morcego e soltou ele fora, e ela nem sente, mas ele deu uma mordidinha de leve no dedo dela e ela pode ter sido infectada por isso. É por isso que aquela história do morcego do Ozzy Osbourne no show, né? O cara jogou o morcego no palco, o Ozzy loucaço pegou, disse que achou que era um morcego de brinquedo, sei lá, e na loucura do show mordeu a cabeça do morcego, né? Todo mundo conhece essa história, né? E aí, quando viu que era de verdade, o nego levou ele correndo pro hospital. Acabou o show, acabou tudo, porque ele foi justamente tomar a vacina, né, cara? Porque podia... É na boca, né? Então é bem próximo do cérebro. Exato, exatamente. Então, e isso porque morcego não tem só raiva, né? Tem mais uns 30 outros vírus que matam até mais rápido que a raiva. Exato. Mas vamos supor... Vamos lá. Que a figura não foi ao médico. Ela veio com aquele papo de máfia branca... E falou, não vou ao médico, vou ficar em casa. O cachorro não tem nada. Vamos supor que ele foi morrido pro cachorro. O que, que vai acontecer? Passou um período crítico aí de algumas semanas, uma ou duas, já não adianta nem tomar mais a vacina. Então mesmo se o cara resolvesse depois tomar a vacina, já foi, porque o vírus já tá crescendo no sistema nervoso e já tá chegando lá no cérebro. A hora que ele chegar no cérebro e começar a destruir o sistema nervoso do cérebro e a inflamação no cérebro começar a ser cada vez mais grave, essa pessoa ela vai começar a ficar confusa, ter dor de cabeça, ter vômito, alteração de comportamento, tem insônia. E ela alterna períodos de lucidez com loucura, assim. Ela... Isso é mais sinistro, né? Tem hora que ela, de repente, se dá conta e ela vai ficando cada vez pior. Inclusive, ela vai ter o famoso medo de água. Então, isso que é sinistro. Me explica isso. É medonho, assim. É a hidrofobia, é né? Que a hidrofobia, assim. É um medo que a pessoa não consegue controlar de água e é uma merda, porque, por exemplo, a pessoa tá morrendo de sede, mas ela não consegue segurar um copo d'água, não consegue virar um copo d'água. O corpo dela não deixa. Assim, ó. É um conflito tremendo. O cara vai voando pra pegar o copo d'água porque ele tá morrendo de sede, mas ele não consegue trazer o copo pra perto dele e tomar aquela água. Ele tem medo da água, isso? Se você jogar água no cara, o cara vai fugir, vai correr, isso? Vai ficar maluco. Mas como é, qual é a explicação disso? Se a pessoa, por exemplo, mora perto do mar, se ela escuta o barulho das ondas, ela sai correndo. Caraca, cara! Então não é só, assim, não é nem você ver a água. A associação a qualquer coisa da água... É a noção da água. Qualquer noção. Mas por que que a pessoa desenvolve hidrofobia? Por quê? A noção é que, assim, provavelmente é o que corresponde à região que tem que inflamar no cachorro pra ele ficar agressivo, mas que na gente o vírus não consegue coordenar isso muito bem e vai inflamar a região que dá esse tipo de medo. É como se fosse um efeito colateral, ele tentando fazer o que ele sempre faz. Caraca, será que o ponto fraco da raiva é a água? E se você jogar o cara com raiva na piscina, ele cura? Infelizmente não. E tem outro sintoma bizarro, que é pouco conhecido, que é a hipersexualidade. What? Sim, as pessoas elas ficam malucas, literalmente elas entram no cio. As mulheres ficam ninfomaníacas. É mesmo? E os homens, eles ficam tendo orgasmos involuntários e tem gente que morre por causa dos orgasmos. É, menos mal, se você já tá num problemaço sem cura, né? Dos males. Não, calma aí, morre de orgasmos porque morre de exaustão, é isso? Exaustão. Tem pessoas que chegam a ter 30 orgasmos por dia. Caraca! O orgasmo, fisicamente, ele é definido como contração muscular involuntária. Então, se o cérebro começa a contrair os seus músculos involuntariamente de uma forma muito esporádica e sem controle, o seu sistema motor ele vai simplesmente ficar cansado. Exaurido. Exatamente. E a pessoa também pode ficar extremamente agressiva, assim. Tem casos em que a pessoa pode ficar até mordendo e tudo, embora a transmissão pela saliva... É, se espera, no mínimo, né, do vírus da raiva, é que deixa a pessoa agressiva, né? Mas em vários mitos gregos e outros, em muita mitologia, eles têm um termo específico da ira ou da cólera da pessoa com raiva. Não é tipo um cara nervoso, é uma pessoa ensandecida nesse esquema, sabe? Perder um braço, perder uma perna, vai pegar a perna e usar ela pra bater, sabe? Tem vários mitos e coisas assim falando de alguém tomado pela grande cólera ou pela grande ira, que é a descrição de uma pessoa com raiva. Mas por que que o vírus, quando chega no cérebro, ele faz você ficar agressivo, por exemplo? O que que é a agressividade? É uma defesa contra alguma coisa? Os animais é o jeito dele se passar pra um outro animal. É. O vírus transmitiu a saliva. Ah, ele fica agressivo e aí ele vai retransmitir através da agressividade, é isso? É, nos bichos bichos, ele tá sendo transmitido por essas mordidas, né? No ser humano, que é uma infecção que a gente chama de sem saída, porque o comportamento é agressivo e mesmo a saliva não transmite bem o vírus. A saliva do ser humano não transmite a raiva? Muito raramente, assim. Tem pouquíssimos casos reconhecidos de raiva transmitida por mordida de gente. É aí que a mutação do vírus zumbi chega. Porque você morde o cara, você, ah, tudo bem, não vai na saliva e, ah, zumbi. É puramente por causa da concentração do vírus na saliva, né? Que é baixa. Que é baixa. Ah, é. Entendi. Então, só por causa disso. É, e também porque a gente não tem lá dentes muito eficientes pra esse tipo de mordida, né? Você pegar um outro primata, assim, um chimpanzé ou um outro bicho desse que tem uns dentes muito maiores, é verdade. Muito mais eficiente. A gente morde mal. Mas essa agressividade do vírus leva as pessoas a querer morder outras pessoas? Porque isso tem não... esse tipo de comportamento também. Meu Deus! Meu Deus, cara. Agora, imagina, Jovem Nerd, você fica com essa agressividade, você tenta morder as pessoas, você fica hipersexualizado. Caraca, puta que pariu. E de repente, você retoma a consciência e se dá conta de tudo que você fez. Ah, porque isso pode acontecer. Também acontece. Ah. É, de repente, o vírus para durante um tempo. É, a infecção dá uma atenuada e o cara só de sacanagem. Retoma a consciência. É só de sacanagem. Caraca, e aí você volta a consciência. Aí tu pelo menos toma um gole d'água, né? Caralho, você volta a consciência, você percebe tudo acontecendo. Tanto que tem pessoas que chegavam a fazer testamentos durante essa fase da doença. Meu Deus, cara. E aí pode ficar durante alguns dias, é isso? Não, acho que é muito pouco tempo, porque depois que a doença se manifesta mesmo, são poucos dias de vida que a pessoa tem. Ah, poucos dias de vida, ah, tá. Dois ou três, assim. É. Mas peraí, vocês falaram que tem uns casos de cura. Como é que funcionaram esses casos de cura da raiva? Em 2006, teve um caso nos Estados Unidos de uma menina, na época ela tinha 16 anos, que foi o caso típico da contaminação em países desenvolvidos, né? Ela acordou um belo dia com um morcego no quarto dela. Puta! E não sabia se ela tinha sido mordida ou não, né? E ela simplesmente pegou o morcego com a mão mesmo e pôs pra fora, né? E não foi procurar vacina nem nada. O morcego tava morto? Não, tava vivo. Ah. Tava vivo. E ignorou somente o fato do morcego estar no quarto. É. E aí, batata, né? Depois de 40 dias, ela começou a desenvolver os sintomas da doença. Putz, né? Começou a salivar, começou a ter todos os problemas. Salivar? Eu conheço gente que saliva pra caralho. Pelo cantinho da boca, né? Tem vários. Mas é mais do que isso. E aí, quando ela foi pro hospital, eles tiveram até que chamar o CDC, né? O Centro de Controle de Doenças, porque o diagnóstico não é muito simples, né? A princípio, ela não chegou no hospital e o nego falou, ela foi mordida por um morcego. O nego falou, ela tá com esse... Ela tá salivando. Ninguém citou o morcego na história, então o médico... É tão raro. É porque ninguém sabia também, né? O médico não tava nem pensando que podia ser raiva pra ele, eles estavam pensando que fosse alguma coisa neurológica. E aí mandaram os exames da menina pro CDC, né? E voltou positivo, né? Era mesmo o vírus da raiva. Mentira. E assim, foi sentença de morte pra menina, né? Até então, nunca havia tido um sobrevivente, né? Até que um dos médicos lá do hospital... Pô, isso foi em quanto? 2006? Não, perdão, foi 2004. 2004. Ah, 2004. Mas 2004 também não faz muita diferença. É, foi. Praticamente século 21. Exato. E aí, o médico responsável por ela, ele resolveu fazer um tratamento experimental, em que ele concluiu que o organismo dela tava tentando reagir ao vírus da raiva, mas não tava conseguindo. E como ela morreria em dois ou três dias, o organismo fatalmente não teria como combater. Então ele teve a ideia de colocá-la em coma pra dar tempo do organismo dela reagir. Diminuir a atividade nervosa, né? Diminuir o máximo possível pro organismo dela reagir. Entupiu a menina de antivirais e ela ficou, acho que em coma durante 6 meses, alguma coisa assim. Caraca. Até que a teoria dele, apesar de hoje ser muito controversa e muitas pessoas acharem que não tá totalmente correta, acabou funcionando e ela foi salva. Mas assim, ela saiu detonada, cara. Totalmente destruída do tratamento. De que maneira? Depois de um ano, ela não conseguia mais falar, não conseguia andar. Ela teve que aprender a ser um ser humano. Ah, sim, porque a raiva entrou no cérebro. Sim. E causou sequelas mil, né, cara? É. E arrebentou o cérebro. É. Não é que a pessoa sai curada, ela sobrevive. Ela sobrevive. É. A ideia do protocolo é que, na verdade, a pessoa morre porque o cérebro não aguenta tanta destruição de uma vez só. O que ele achou é que se ele conseguisse dar uma aliviada na destruição, espalhando num tempo maior, que o cérebro conseguia manter a pessoa vivo a si mesmo, e que o organismo ia conseguir lutar e coisa. Ele não pensou que o cérebro ia ficar intacto, ele só pensou que a destruição ia ser menor do que o suficiente pra matar. Sim. E na verdade ele acertou, né? Caraca, mano. Aí ela saiu destruída, né? Ela teve que, por exemplo, reaprender a andar, sabe? Desde engatinhar, sabe? A se colocar de pé, tudo. A falar, tudo, tudo. O segundo caso desse tratamento foi um garoto aqui no Brasil, que também, acho que na região centro-oeste, que ele saiu, sobreviveu, mas saiu cego, saiu surdo, ou quase completamente surdo, saiu com problema pra andar, pra fazer tudo. E hoje, depois do tratamento, tá, e ela ter feito vários e vários anos de reabilitação, ela se formou em biologia. Sério? Sim. É. num trabalho sobre morcegos transmissores de doenças. Of course, my horse, né? E quem quiser conhecer a menina, ela tem um vlog no YouTube. É mesmo? Procura por Rabies Survivor que você encontra. Ela abraçou a causa, assim, sabe? A missão de vida dela hoje é alertar as pessoas do perigo da raiva. Mas ela ficou mega sequelada? Ela fala, assim, meio esquisito, mas cara, você tem que prestar muita atenção. Mas não hoje... afetou o cérebro dela, então, pelo visto. Ela teve problema motor e tudo mais, mas ela conseguiu, né? Até que foram anos e anos de reabilitação também, né? E o cérebro é muito plástico, né? O cérebro, ele consegue se recuperar, né? Como é que se escreve raiva em inglês? Porque eu botei Rabies Survivor, eu tô vendo um monte de rabino sobrevivendo do holocausto aqui. Diana Giz, o nome dela. Isso, Diana Giz. Ah, Diana Giz, achei. Rabies. Rabies, é. Rabies Survivor. Mas ela é a única sobrevivente? Ela foi a primeira. Hoje em dia tem mais um ou dois que sobreviveram sem o protocolo. Mas o protocolo era botar o cara em coma, deixar o corpo... Encher de acicovir, razetê... Encher de antiviral e tudo. De antiviral e deixar o corpo trabalhar. É. A maioria das pessoas hoje adota o protocolo, não tira nenhum dos passos dele com receio de não saber o que vai funcionar ou não. Mas hoje em dia tem alguns casos de gente que sobreviveu sem o protocolo, porque não sabia nem que era raiva. E tem gente que argumenta que, na verdade, é o amparo médico que salva a pessoa e não o protocolo em si, sabe? É tá na UTI, acompanhado, em tratamento, com antiviral, com tudo, que mantém a pessoa bem. Tem outras variáveis também, como, por exemplo, o vírus já tá enfraquecido, já ser mais atenuado, né? O sistema imunológico da pessoa ser mais forte, né? Tem outros. Aham, é, claro. Tem outras variáveis também. Tem linhagens e linhagens do vírus da raiva. É, também. Tem vários. O antiviral deve fazer uma boa diferença essa jogada. Mas é um antiviral que, teoricamente, não devia funcionar pra esse vírus, assim. Ele não tem, ele não tem a parte que o antiviral ataca, mas, né? Em todo caso, vão tentar. É porque, assim, é uma coisa diferente em toda a nossa história de medicina. É a primeira vez que a gente tem algum tipo de antiviral. É o que tem de novo pra atacar ele. É, pois é, pra mim é o que seria novidade na história. Sem contar também que eu acho que antigamente os médicos viam que o cara tava com raiva e foda-se, né? O fato de alguém se interessar e tentar salvar já deve fazer alguma diferença. Porque imagina, o padrão é o cara tá com raiva, ele vai morrer, já não tem nada que eu possa fazer. Imagina o que é o cara trabalhar coletando raiva do cachorro com uma arma pra atirarem na cabeça dele caso alguma coisa dê errado. Mas é, porque o cara, se fosse mordido, ele sabia que ele iria morrer e de uma forma terrível, e ele preferia tomar um tiro na cabeça. Caraca, mas isso é procedimento científico, cara? O cara que desse um tiro na cabeça, não ia ser preso por assassinato, cara? Isso na época do Pasteiro, eu não sei não, cara. Mas eu respeitava o cara por isso. Caraca, cara, sinistro, maluco. Em maio de 2008, teve um cara que entrou em Bali com um cachorro infectado, e até então, Bali era considerado um dos poucos lugares do mundo onde nunca havia tido um caso de contágio, né, pelo vírus da raiva. Esse cachorro dele causou uma infecção tão absurda que hoje as autoridades de lá dizem que a infecção só vai estar controlada em 2015. Que isso? É um negócio seríssimo, assim, a velocidade com que se espalha entre os cachorros é um negócio absurdo. Porque o cachorro mordeu o cachorro, que tem bom, mordeu o cachorro, e aí o cachorro começou a morder as pessoas. Nossa, cara. E Bali era uma região que a galera cria o cachorro solto, assim, ele não é seu cachorro, ele é um cachorro que fica na sua casa, mas ele vai e volta pra onde ele quiser. É, no começo as pessoas não sequer cogitavam que era raiva, né? É. Porque nunca havia tido lá. Então, os hospitais não tinham preparo nenhum pra lidar com isso. Né? Os próprios médicos nem cogitavam. Então, cara, foi um massacre lá. Caraca, maluco. De cura da raiva. Focinheira. Bota focinheira de todos os cachorros. Ou vacinar o cachorro, né? É, só vacinar. O cachorro tem que estar vacinado e se tiver com raiva, ele tem que botar pra dormir. Já vem. Não tem cura pra raiva do cachorro. Você vai estar fazendo um favor pro cachorro. Né? Teoricamente, o mesmo procedimento que você tentou no ser humano pode funcionar no cachorro, mas... Vamos ser realistas, ninguém vai botar um cachorro em coma 6 meses, né, cara? Pois é. Um procedimento de $500,000, 1 milhão, né? E é por isso mesmo que não existem muitos investimentos na cura da raiva, porque é muito mais fácil e barato você vacinar os cachorros e conscientizar a população do que ficar tratando todo mundo depois durante um ano, dois, né? Mais, na verdade, porque depois que você sai do coma, o que seja, você ainda tem anos de fisioterapia, né? Você, cara, vai tratar por uns 15 anos, porque são um ou dois de tratamento pra curar a raiva e mais o resto todo de fisioterapia pra ver se tentar reabilitar a pessoa. Mas calma aí, olha só. A gente não toma vacina contra a raiva pra ficar imunizado. Não é que nem antitetânica, né? Não é que nem outras vacinas, né? A gente só toma se a gente for mordido e é isso? É. Se você for mordido por um animal estranho, você vai lá tomar a vacina, é isso? Ela não é preventiva, ela é pós-ventiva. É pós-ventiva. Ela é terapêutica. Tá merda, ignorante, né? Ignorante de merda, deu certo que você entende, né, cara? parasita que modifica o comportamento do hospedeiro e que pode infectar seres humanos e talvez mudar o nosso comportamento é a toxoplasmose. A escala disso é muito maior do que o do vírus da raiva. Como assim a escala é maior? A escala é mundial. O que? Acontece muito mais, é isso? Muito, mas muito, muito mais. O que é a toxoplasmose? O toxoplasma, ele é um protozoário. Okay, o que é um protozoário? Protozoário é um organismo unicelular. O que é um organismo unicelular? O que é vida? Ele é uma célula só. Calma aí, porra. Ele é um ser vivo de uma célula só. Ele não tem mais nada além de uma célula. É um celulão. É um celulão, exatamente. Só que ele é complexo. Ele não é uma bactéria que não tem estrutura interna muito complexa. Ele tem de tudo, assim. Ele é mais próximo da gente do que uma de uma bactéria, por exemplo. Só que ele ainda é uma célula só. Certo. Só que ele é especialista em ser transmitido entre animais como mamíferos e aves. Ele vai pros músculos, ele vai pra carne e ele vai sempre passando pra animais carnívoros. Organismo celular foda. Um organismo celular, um celulão foda. E, inclusive, por não ser uma bactéria, é mais difícil de tratar porque não tem antibiótico eficaz contra ele. Tem que ser um remédio que tenha efeito colateral pra gente. A bactéria, ela é diferente o suficiente pro remédio não ter efeito na gente. Já o toxoplasma, ele não é tão diferente assim. O remédio pode ter efeito colateral. É como fungo, né? Fungo, ele é tão parecido com a gente que a maioria dos remédios antifúngicos você tem que passar na pele ou na região onde o fungo tá, porque se você ingerir ele também é tóxico. Caralho, o fungo é parecido com a gente? Boa parte dos antifúngicos, só pomada. Se você tomasse o remédio, você tava muito ferrado. O cara ignorou minha pergunta idiota aí, né? Respondeu outra coisa. É extremamente próximo da gente. Mas aí, o toxoplasma? Ele vai passar ali de predador pra predador. Como assim? Por exemplo? Por exemplo, o estágio final dele é no gato. Dentro do gato, ele se diferencia em macho e fêmea. Mas como é que ele chega no gato? Ele tava na comida do gato, num rato, num passarinho morto, em algum bicho desse. Ele tá dentro do gato, que é o hospedeiro final, e a gente chama de hospedeiro final porque é ali dentro que ele se reproduz fazendo sexo. Olha aí que filha da puta. Usa o gato de motel. O gato é um motel, é lá que ele vai ter macho e fêmea, eles vão se cruzar e ele vai pôr os ovos no intestino do gato, dentro das fezes. E se o gato for pequeno, a gente pode falar que ele fez sexo num catnet, né? Nossa! Sem almoço executivo, ai, né? Ai, meu Deus do céu. Aí eles põem os ovos nas fezes e essas fezes do gato no ambiente vão qualquer outro bicho que entrar em contato com ela, principalmente rato, mas qualquer outro mamífero, ovelha, cabra, vaca, até mamífero marinho, se entrar em contato com essas fezes, pode pegar o toxoplasma. Aí dentro desses hospedeiros intermediários, ele vai principalmente pro músculo desse bicho, pra hora que ele for comido por um predador, fechar o ciclo. Caralho, que filha da puta, cara! Só que no rato, que é o hospedeiro preferencial pra ele chegar no gato, que é o hospedeiro final, ele não dá chance do rato ser mordido por acaso. No rato, ele vai, entre outras coisas, crescer no cérebro do rato e ele vai acabar especificamente com o medo de gato. Caraca, não. Então quebra aí. Pode isso, cara. O toxoplasma, quando ele infecta o rato, ele usa o rato de hospedeiro e retira a fobia que o rato tem do gato, é isso? Tem uma foto muito bonita que os caras marcaram o toxoplasma com uma proteína que você conseguia ver dentro do rato onde ele tava. Botaram um tracking device lá. É uma proteína que ela brilha com infravermelho, então você manda um calor no rato e mede onde esse calor tá sendo refletido dentro dele. Tá, é tipo um contraste. É o contraste, ele exatamente. Acompanhando... Eu já fiz um exame com contraste, é irado. Sério, parece que tem um simbionte dentro de você. Você sente a parada andar no seu corpo, cara. Que merda. É maneiro. É maneiro. Não, cara, te enganar. Aí você vê o ratinho, você expõe o ratinho ao toxoplasma lá, marcado, né? Então ele vai comer uma comida que tem toxoplasma. Em 4 ou 5 dias, você já consegue ver um monte de toxoplasma na região ventral dele, ali perto do intestino, onde ele estava crescendo. Certo. Você vai ver isso nos 10 primeiros dias. Quando você for olhar no 15º dia, você só vai ver o toxoplasma no cérebro do rato. Ah, então ele não vai pros músculos que nem nos outros. Ele deixa algumas células nos músculos, mas ele migra em massa pro cérebro. Uhum. E aí quando ele chega lá no cérebro, ele nem causa doença, assim. Não é que ele causa uma infecção e que o rato vai ter problema nem nada. O rato continua vivão sem problema algum. Mas especificamente o medo do claro, da luz e de gato, ele vai perder. Caraca, então ele vê lá no cérebro, medo de gato, medo de luz, e detona. Especificamente isso. O resto de comportamento dele continua igual. Como é que pode? E o rato tá andando e aí acho que eu vi um gatinho e vai lá. Como é que pode isso, Azaghal? Como é que pode, cara? Porra, não, pergunta pro cara aqui. Cara, eu não fico impressionado. Se você pega o rato normal e acende uma luz na gaiola, ele vai entrar, ele vai se esconder, ele vai pro escuro. O rato com toxoplasmose, ele continua andando de boa. Se você coloca urina de gato num canto da gaiola, enquanto o rato normal some, ele vai cheirar, vai ficar todo curioso, vai ficar andando naquela região. E aí o gato vai! É, ele perde completamente a noção do perigo. O gato come, se infecta, aí o toxoplasma, cheguei no motel. Ei, começa a tocar musiquinha. Bota a musiquinha aí, por favor, de motel. Ele tinha deixado o carro no piloto automático e ele chegou no destino. Caraca, cara, que bizarro, cara. Mas e aí? Ele se faz lá e ele se reproduz lá. E aí ele vai pras fezes... E fecha o ciclo dele. Mas isso no rato. Só que o rato não é o único mamífero que ele infecta. Ele também infecta o ser humano. Quase 1 bilhão de pessoas no mundo tem o toxoplasma. 1 bilhão? 1 bilhão? Tem toxoplasma. Como assim tem? Ela é assintomática? É assintomático, porque ele cresce no cérebro. De tempos em tempos ele causa uma infecção um pouquinho mais séria, mas o corpo segura ele e tá tudo tranquilo, e a pessoa segue vivendo a vida sem nem saber daquilo. Ele só causa problema em duas situações. Se a mulher tá grávida, porque aí ele pode crescer dentro do sistema nervoso do bebê, e o bebê não tem sistema imune pra combater o toxoplasma, então ela pode desde perder a gravidez até o bebê nascer deformado com uma formação. Por isso que eles orientam grávidas a se tratar pra toxoplasmose, fazer o teste ou evitar contato com o gato ou qualquer coisa assim. E pra quem tem imunodeficiência, pro cara que tem AIDS ou que foi transplantado e toma imunossupressor, porque ele também não vai controlar o toxoplasma no cérebro e aí essa infecção pode causar problemas seríssimos até morte. Deixa eu entender uma coisa. 1 em cada 7 pessoas tem toxoplasmose. Não, tem um toxoplasma no corpo. Toxoplasmose é a doença que ele causa. É. Não necessariamente você vai ter a doença que você tem no seu corpo. A grande maioria é assintomática. Ela nem sabe que tem o toxoplasma e o corpo controla ele muito bem. Como é que a gente sabe? Tem exame pra isso? Tem exame. Qual é o exame? Pra eu nunca fazer. Exame. Por exemplo, o porco, outros mamíferos podem ter vaca, essas coisas, pode tudo isso. Pode, mas qualquer tratamento que você fizer com a comida, elimina ele, é muito fácil. É exato, que eu ia perguntar, se eu pegar o bacon e dar uma fritada, zerou. Congelou, refrigerou, qualquer coisa dessa elimina o problema. A transmissão geralmente é por contato direto. Carpaccio tem que evitar. Mais raro a vaca ter, cara. É muito mais frequente o gato ter e transmitir, ou o rato. Mas o gato na porta do estádio tá tranquilo. O cara deu uma, né, fez um churrasquinho ali. Sossegado. Até porque o churrasquinho nunca é de sebo, então não tem risco no gato. Mas o mais louco é que teve gente que falou, peraí, se ele muda o comportamento do rato, será que ele muda o comportamento das pessoas? E aí começa um monte de associação, cara, que dá medo. Você tem pessoas com esquizofrenia, tem muito mais frequência de toxoplasmose do que pessoas que não têm esquizofrenia. Você tá de sacanagem comigo. Essa pesquisa é muito legal. Não é. Pior, profissões de risco, como bombeiro, tem muito mais chance de ter toxoplasmose do que o contrário. Porque o cara pede o medo? Então, é essa associação que eles fazem. Especulação que eles fazem. Quer saber o pior, cara? Se você pega pessoas com toxoplasmose e faz teste psicológico, elas têm mais ciúmes e são mais liberais. Caralho. Eita! Então, a humanidade tá tomada. Tá tomada, meu irmão. Agora imagina, cara. Imagina que nos países latinos a toxoplasmose é super comum e nos países nórdicos ela é quase inexistente. Caraca, cara. Será que essas diferenças nacionais que a gente tem não são causadas pela toxoplasmose? Meu Deus, cara. Cara, isso é muito bizarro, cara. Será que que a parada pode mudar o comportamento de um povo inteiro, cara? É um país inteiro infectado com isso. É. 90%, 99%, dependendo da região das pessoas, com toxoplasmose. Caraca, cara. Caraca. Não, cara. Calma. Qual é o exame, caraca? O Jovem Nerd é liberal pra caralho. Qual é o exame? Que vai te foder? Qual é o exame? Tem um exame sanguíneo, tem tratamento, tem como tomar alguns remédios que eles matam o toxoplasma e curam isso tranquilo. Inclusive, eles dão esse tratamento pras grávidas. E aqui no Brasil, a prevalência não é tão grande. Acho que é 20, 30% da população só. O brasileiro é muito, muito hipócrita. Só? Só. Só 20, 30% da população. Tá tranquilo. Abufobia. Sim. Você identificando quais são as chances de sobrevivência da humanidade enquanto escreveu o protocolo Blue Hand Zumbis com consultoria de nosso querido Blue Hand e nosso querido Átila. Doutor Lamarino. Doutor Lamarino. Doutor Lamarino. Qual foi a conclusão que você chegou para este ano de 2012, fatídico ano de 2012? A conclusão que eu cheguei é que eu nem ia entregar o livro. Porque já era, né? Eu só entreguei mesmo porque eu já tinha me comprometido, porque senão... Já era. Já era. Ele não quer falar não, mas ele tá gravando agora do bunker secreto dele. É. Já vendeu todas as ações que ele tinha, fez tudo de barra de ouro. É o bunker dos autores, tá ele, Paulo Coelho e Eduardo Spohr, né? O choque traumático foi tão grande que ele desenvolveu a personalidade, a bufobia, e agora ele tem um transtorno bipolar de autoria. Existe a possibilidade do toxoplasma mutar ou melhor, se fundir, já que ele é um celulão safadinho, com, sei lá, o vírus da raiva, por exemplo? Imagina assim, na natureza, um dos caminhos mais comuns para o organismo evoluir é a mutação. É, mas o atalho mais rápido, ao invés da mutação, é a associação. Essas doenças sinistras que aparecem do nada, gripe do frango, gripe do porco, isso tudo são mutações de vírus da gripe. São. Tem aquele filme Contágio que mostra mais ou menos isso, né? A chance dele saltar de lá para cá, né? Saltar de um animal para o outro e pular desse animal pro ser humano. O vírus da AIDS, inclusive, dizem, não sei se é verdade, que veio do macaco, né? Que assim... Né? Que no macaco não é tão mortal e que no ser humano é. É a teoria mais aceita. Foi um pulo feito aí no começo do século passado. E não na década de 70, como se acreditava até então, né? Sim, sim. Eu já vi pesquisa falando que pode ter sido até em 1800, porque tem uns casos de morte em 1800 que, pra época, o nego falou que o cara morreu de doenças malucas. Ah, em 1800, quem morreu, morreu, né, cara? Não tinha doença, né, cara? A descrição da doença dos caras poderia se enquadrar bem com o que a gente considera AIDS hoje em dia. Entendi. Então, poderia ser um caso de AIDS. O caso mais antigo reconhecido é de 59. Tem uma amostra de sangue de um haitiano de 59 que já tinha HIV. Mas a região de Uganda, onde se imagina que isso começou, e aquela parte toda da África, já tem casos de doenças parecidas desde 1800 e pouco. E tem todo um histórico do começo do século XIX, da colonização, do crescimento dentro da África, que deve ter promovido essa doença lá. Caraca. Só que essas doenças, elas estão mutando, né? Elas estão passando de pessoa para pessoa, de animal para animal, sofrendo pequenas modificações e mutando. Agora você imagina o seguinte, o que a gente fez para digerir melhor o alimento? Ao invés da gente desenvolver todo um sistema digestivo novo para tratar do alimento, a gente fez uma associação. Como assim? Nós fazemos uma parceria com as bactérias do nosso intestino e agora os dois juntos conseguem fazer algo totalmente novo. O nosso corpo fez a gambiarra. Fez uma parceria. Elas vivem num lugar seguro para elas e elas digerem pra gente as coisas que a gente não conseguia digerir. Agora você imagina se o toxoplasma faz uma parceria dessas. Vou ficar por aqui, né? Eu te ajudo aqui e tu me ajuda ali. É. Mas é possível isso já acontecer com outros organismos, como o toxoplasma? Cara, tem alguns vírus e tem algumas situações que os caras já mostraram que eles saltaram absurdamente de hospedeiro, tipo, de uma planta pro inseto, assim. E tem alguns casos de organismo na natureza que a gente só sabe que ele sobrevive naquela condição só se for uma simbiose, se for uma parceria. Tipo, tem uma planta que cresce no solo de Yellowstone a 60 graus, mas ela só cresce se ela tiver infectada por um fungo e se esse fungo tiver um vírus. Caraca, sério? É só quando os três estão juntos que ela consegue crescer lá. Se você tirar o vírus, o fungo cresce demais e mata a planta. Se você tirar o fungo, a planta morre por causa do calor. Então tem que estar todo mundo junto ali. Meu Deus! São aquelas situações impossíveis que não custam de acontecer. Na verdade, essas situações impossíveis, elas estão acontecendo o tempo todo. É que nem sempre você dá a sorte ou o azar, né, de ter por ali um ser humano que vai pegar aquela doença ou aquele vírus e vai transmitir para o outro a tempo, né? Muitas vezes as pessoas morrem, sei lá, no meio antes da floresta, antes de passar. A doença bizarra, pois é. Agora, se vocês quiserem uma notícia atual e bastante preocupante, dado o contexto... É, eu tô legal de notícia preocupante, sério. Tá bom. Não, fala aí, porra. Uganda já tá no segundo ou terceiro surto de ebola desse ano. Ai, Uganda tá de sacanagem também, cara. E eles estão mostrando que o ebola tá saltando lá de porco pra porco ou pro tratador pelo ar. What? É. agora é divertido. Agora começou. Não, cara. Eles estão mostrando que o porco, especialmente o porco, é um animal muito propício a transmitir o ebola pelo ar. Agora começou. Vai morrer todo mundo derretendo em sangue e pulando na boca do gato, meu irmão. Falta só a segunda parte, como é que é matar em menos de uma semana. É. Se começar a matar em 20 dias, fodeu. É, porque o ebola, entre aspas, gigantes. A sorte, né? A vantagem, a sorte, entre aspas, é que ele mata rápido e não dá tempo dele, né, se espalhar. É. Porque se ele demorasse, sei lá, 20 dias, como o Blue Hand falou, ele saía daquela região de controle, vamos dizer assim, fudeu. É, que a pessoa fudeu não... de verde e amarelo, azul e branco. Os surtos que estão tendo agora é de uma ebola que chama ebola Reston, que não causa tanto problema. Ebola Reston? From my cold dead hands? Foi criado no Charleston Heston. É que ele foi isolado pela primeira vez em Heston, naquele surto que teve dentro dos Estados Unidos. Ele foi isolado pelo Charleston Heston, né? Mas... Só que esse não causa tanto problema. Eles viram que o porco estava transmitindo bem esse ebola Reston na África, que não causa tanto problema. Pegaram tava transmitindo bem, tava maneiro. É, tava transmitindo maneiro. Tava transmitindo bem. Tá num ritmo legal, né? Fizeram a pergunta do IC. Tá cumprindo a meta, né? A meta de transmissão diária. Usaram os porcos em laboratório de biossegurança 4, que não deve ser uma coisa fácil. Como assim? Botaram aquelas roupas de plástico nos porcos? Em todo mundo, menos os porcos. Enfiaram no porco o ebola Zaire, que é aquele que mata 90% dos infectados. E o porco transmitiu pelo ar pros outros porcos o ebola Zaire. Que filha da puta! Come bacon mesmo? Come feijoada! Pra ver o que vai acontecer. É por isso que tá faltando bacon esse ano aí agora, maluco. É o fim do bacon. Tá falando que é milho? É milho porra nenhuma, é ebola. Caraca, cara, fudeu. O cara vai chegar no porco pra tirar bacon e o porco virou consomé, meu irmão. Bom, galera, até dia 21 de dezembro, divirtam-se. Agora eu fiquei mais tranquilo, vou dormir melhor. É, exato. A morte é certa mesmo, então... Caraca, e ebola não tem cura, né? Tem, a morte. Só pra não preocupar vocês, não é o terceiro outbreak de ebola esse ano não, tá? É o terceiro nos últimos 5 meses. Ah, tá. Ah, caralho. Tá. Vai melhor. Tu tá maluco? Caraca. Tu tá maluco, meu irmão? Este Nerdcast foi editado por Radiofobia Podcast Multimídia.